Um jardim, um coreto, a música e a saudade, somente com seus carnavalescos. Músicas essas, tocadas no rádio da vovó. É, por falarmos em vovó, ele que é neto da saudosa Dona Fiica. O Cláudio Luiz nasceu diretor da Encena, diretor da TV Comunitária e também diretor da TV Nova em nossa cidade. Ele nos envia este magnífico CD de jazz, com título Jazz 6, a Bossa do Jazz. Aliás, um excelente conjunto musical que o Tinho Nascimento possui em sua CD-teca, e para nós ele está enviando esta maravilhosa cópia do Jazz 6, a Bossa do Jazz. Claudinho Luiz Nascimento, diretor da Encena, diretor da TV Comunitária e também diretor da TV Nova em nossa cidade, e nosso gentil ouvinte, ele que é neto, saudosa Dona Fiica. Claudinho Luiz Nascimento, pelo presente magnífico a nós enviado, aliás, os nossos sinceros agradecimentos. Continue firme, amigo, pois você é dinâmico, admirado e respeitado em nosso município. Mas vamos lá com a música. Vamos sim. Nós vamos enfocar agora a Marlene cantando em arranjo do Severino para Tabajara, do Manuel Santana, Se é Pecado Sambar. Risadinha talentoso, risadinha conosco, risadinha, ele que é saudoso, risadinha do Edu Rocha, Se Eu Errei. Que sucesso carnavalesco! Ainda para os nossos ouvintes, vocalistas tropicais comparecem e desfilam em nossa passarela saudosa, e este conjunto canta do Paquito, Daqui Não Saio. Se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão. Não posso evitar a tentação de um samba dolente que mexe com a gente, fazendo endoidecer. É um tal de me pega, me soca, me deixa sambar até morrer. Se é pecado sambar, se é pecado sambar, Deus, eu peço perdão. Eu não posso evitar a tentação de um samba dolente que mexe com a gente, fazendo endoidecer. É um tal que me pega, me solta, me deixa sambar até morrer. Perdoar. Se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão. Eu não posso evitar a tentação de um samba dolente que mexe com a gente, fazendo endoidecer. Me pega, me solta, me deixa sambar até me pega, me solta, me deixa.

Sempre é carnaval, vão caindo serpentinas, umas grossas, outras finas, que nos vêm atordoar. Enquanto em seu disfarce, em sua face de inocente, iludindo a toda gente, todo ano é carnaval. E viva o carnaval, com músicas carnavalescas, um jardim, um coreto, a música e a saudade, é a pedida que você está sintonizando aqui em São Carlos, lá em São Paulo e também em Ribeirão Preto, pela nossa 107,9 Rádio USP da capital do chope, da capital do café. Mas vamos nós com música nesta manhã. Dircinha Batista, ela que era irmã da Linda Batista e cantora da Rádio Nacional do Rio. Dircinha Batista em arranjo do Zacarias, vende do Haroldo Lobo A Coroa do Rei. Tudo isso para os nossos ouvintes que estão em sintonia com a Rede USP de Rádio. Temos ainda Jorge Goulart com a Tabajara do Severino. Saudoso intérprete Jorge Goulart comparecendo aqui com esta gravação maravilhosa, assinada pelo Roberto Faisal. Jorge Goulart em A Cabeleira do Zezé. Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Será que ele é?